vida novamente. Um sorriso que vem da minha gente. Um povo de garra, pagando os venenos, mas sempre lutando e mesmo assim quero brindar. Eu vou brindar o sorriso das crianças, transmitindo esperança. Tá de black, tá de trança, me arrasta de volta pro Congá. Eu vou brindar o sorriso das crianças, transmitindo esperança. Tá de black, tá de trança, me arrasta de volta pro Congá. Das dores, na tristeza viu as flores, por isso mesmo eu vim brindar. Eu voltei pra brindar. Eu voltei, voltei, voltei pra nós brindar. Eu voltei pra brindar. Eu voltei.